Podemos ir? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. O Flávio Morgenstern havia pedido que eu desse um curso sobre a arte do debate. Eu vou dar esse curso mais dia ou menos dia, mas para adiantar o expediente, hoje eu queria dar algumas dicas a respeito. A primeira dica a respeito de debates é: fujam, não entrem neles. Não está na hora. E, evidentemente, a nossa maneira melhor de atuar na sociedade é através de livros. Você só entra num debate quando você tiver um ou dois livros publicados de boa qualidade. Então você já entra com um currículo por trás. Fora isso, você vai entrar já em desvantagem. Não é isso? Em segundo lugar. A primeira coisa num debate é você avaliar corretamente a situação de debate e não propriamente o conteúdo que se vai discutir. Essa situação de debate é definida, mas é sobretudo pela pessoa do adversário, quer dizer, o que que ele está procurando no debate, qual é o objetivo dele, tá certo? E como você deve tratá-lo. Aristóteles já recomendava, quer dizer, foi o sujeito que melhor equacionou as regras da confrontação de provas, ele dizia que não se deve discutir jamais com quem não conhece ou quem não respeita as regras da prova. Então, isto fica como, vamos dizer, um preceito universal. Essas situações de debate, elas podem variar muito. Vamos dizer, a primeira e a situação, vamos dizer, ideal seria aquela onde você tem dois estudiosos que dispõem do mesmo corpo de informações e que conhecem e respeitam as regras da prova, ou seja, um debate científico. Isto, debate científico acontece, né? Por exemplo, vários debates em que James Craig entrou são desse tipo, quer dizer, ele estava se confrontando com pessoas que têm um currículo de realizações científicas e que, em princípio, são capazes de acompanhar uma demonstração. E onde ali a prova lógica é tudo. Portanto, cada um entra com uma tese determinada, essa tese é apresentada de antemão, e em seguida apresentam os argumentos contra e a favor. O famoso debate entre Gilbert Chesterton e George Bernard Shaw. Tá certo? Você pode ver inúmeros debates desse tipo ao longo da história. Então, é um debate entre dois concorrentes que estão mais ou menos em igualdade de condições e que seguem o mesmo corpo de regras e que, em princípio, têm acesso aos mesmos conhecimentos. Portanto, só resta ali a confrontação da prova lógica, tá certo? Então, um debate deste tipo, ao longo dos últimos 30 ou 40 anos, nunca aconteceu no Brasil. Isso é quase, quase impossível, tá certo? Em primeiro lugar, porque toda a atividade cultural e educacional no Brasil foi instrumentalizada para servir, vamos dizer, uma atividade de cabos eleitorais, no fim das contas, né? Tá certo? Então você não vai se confrontar com alguém assim. Quando você tem essas condições atendidas, isso é, quando você tem, vamos dizer, a igualdade dos dois contendores, tanto no sentido da sua preparação intelectual quanto da sua honestidade, então você deve se concentrar, evidentemente, no conjunto de provas que você possa oferecer da sua tese, tá certo? Mas quando não é assim, então, em primeiro lugar, você precisa ver que o outro contendor, em geral, não entra com uma tese, ele entra com uma impressão que ele deseja passar, não é isso? E neste caso, então, o eixo do debate se transfere da esfera lógica para a esfera psicológica. Quer dizer, você está confrontando não uma ideia propriamente dita, mas uma pessoa, tá certo? Uma pessoa que deseja, de algum modo, dar uma boa impressão para a plateia e atrair a simpatia, tá certo? Então é uma confrontação puramente psicológica, tá certo? Neste caso, aquele que vem com uma tese e procura defendê-la o melhor possível está numa tremenda desvantagem. Tá certo? Então, não há uma equivalência dos argumentos de parte a parte. Então, o que acontece é que, como em todo, acontece em geral em todo debate no Brasil, não existe uma interpenetração intelectual, tá certo? Não existe uma efetiva troca de ideias que possa enriquecer os dois participantes e a plateia. Quer dizer, um está falando num plano e o outro está falando num outro plano completamente diferente, tá certo? Eu vou ler aqui para vocês umas notas que eu tomei a respeito do debate do Flávio Morgenstern com o Igor Fuser, e que serão publicadas no Diário do Comércio, mas acho melhor vocês saberem antes, né, certo? Então, o título aqui é Falsificação Integral. Já nos primeiros 10 minutos do seu debate com Flávio Morgenstern no Grêmio Politécnico sobre a ditadura militar, o professor Igor Fuser exemplificou com rara concisão a regra de que ninguém pode mentir com eficiência se não falsifica primeiro a própria situação de discurso. Isto aqui é absolutamente fundamental. Quer dizer, existe uma situação real na qual vocês dois estão se confrontando e existe o conteúdo das ideias que são ali expressas. Tá certo? O conteúdo das ideias está em função da situação de debate e não ao contrário. Quer dizer, as palavras não geram uma situação, né? A situação está dada, né? Ele começou se queixando de que não há espaço para debate sobre o tema na grande mídia, onde reina a versão oficial única e indiscutível. Quem o ouvisse acreditaria, portanto, estar diante de um porta-voz da minoria amordaçada. Quer dizer, quem é que reclama? Não, só existe uma opinião dominante na mídia. Só pode ser aquele que não participa da opinião dominante e que foi excluído. Mas ele começou dando exatamente esta impressão. Uma vez transmitida esta impressão, o professor Fuser estava livre para impingir à plateia, sem temor de represálias, a mesma versão oficial à qual ele parecia se opor. E assim ele fez. Ora, isto aqui é o tipo do paradoxo quase imperceptível. Quer dizer, o sujeito ele cria, pelo contraste entre o que ele está dizendo e o que ele está fazendo, quer dizer, um paradoxo na mente do ouvinte. Mas esse paradoxo ele vem muito rápido e em seguida você passa para o debate. Então, com isto, ele já travou a compreensão dos ouvintes. Se pudesse parar o debate aí e perguntar: peraí, professor, o senhor está reclamando de que a mídia toda repete uma opinião igual à sua? Por que que o senhor está reclamando? Não é isso? O senhor gostaria que houvesse uma opinião contrária ali? Ou, ao contrário, o senhor está ganhando com esta situação? Se pudesse interromper o debate ali, a situação se esclareceria. Porém, esta técnica, vamos dizer, do paradoxo rápido, ele certamente ali ele já diminui a capacidade de compreensão da plateia. Você é obrigado a engolir uma situação que é totalmente artificial, que não corresponde à realidade da situação efetiva. E então o sujeito cria um teatro e ele coloca todo mundo dentro desse teatro. Essa versão é a seguinte: em 1964, um governo democrático estava empreendendo, por vias legais democráticas, algumas reformas patrióticas que alarmaram o capital estrangeiro, o qual então se mobilizou para derrubar o presidente e instaurar uma ditadura. É o que toda a mídia alardeia há mais de 20 anos, o que se repassa às crianças em todas as escolas do país, o que se imprime e reimprime em livros e mais livros de história. E foi o que o professor Fuser repetiu com a cara mais bizonha do mundo, bem protegido sob a sua aparência enganosa de contestador da uniformidade. Então, o conteúdo que ele está dizendo é falso, tá certo? Porém, a situação já está falsificada. Portanto, como é que você pode contestar a falsidade dentro de uma situação que já é falsa? A coisa já ficou difícil, é? É versão 100% falsa. Em primeiro lugar, João Goulart não promoveu reforma nenhuma. Falou muito em reformas, mas até o último dia o parlamento lhe implorou que enviasse ao menos um projeto delas, coisa que ele adiou, adiou e acabou não fazendo nunca. A lei mesma da remessa de lucros, que segundo o professor Fuser teria sido a causa imediata do golpe, quer dizer, já foi a terceira mentira, quer dizer, a lei da remessa de lucros foi a causa imediata, a causa eficiente que desencadeou o golpe, como se fosse a gota d'água. Não aguentamos mais esse João Goulart, então vem a lei da remessa de lucros, aí sim você pisou no calo do capital estrangeiro, então agora nós vamos reagir. A lei mesma da remessa de lucros, que segundo o professor Fuser teria sido a causa imediata do golpe, só o que Goulart fez com ela foi sentar-se em cima do projeto, que acabou sendo aprovado por iniciativa do Congresso sem nenhuma participação do presidente. Ou seja, João Goulart não tem absolutamente nada a ver com a lei da remessa de lucros. Hã? Se a fúria do capital estrangeiro contra essa lei fosse a causa do golpe, este teria se voltado não contra Goulart e sim contra o Congresso. Congresso que, vejam só, aprovou o golpe e tomou, sem pressão militar alguma, a iniciativa de substituir Goulart por um presidente interino. Isto é um detalhe enormemente importante. Por quê? Quando então o presidente do Congresso, que era o Álvaro Moura Andrade, convocou o Congresso para declarar a vacância do cargo de presidente e nomear então Ranieri Mazzilli para como presidente interino, não tinha havido nenhum contato entre os militares que estavam na rua e o Congresso. Ou seja, eles não receberam sequer um telefonema dos militares. Foi iniciativa do próprio Congresso, tá certo? Então, o mesmo Congresso que passou a lei de remessa de lucros se apressou em declarar vaga a presidência da República. Tá certo? Num ato que você pode considerar até não muito legítimo, por quê? Porque o João Goulart ainda estava no território nacional. Então não, a presidência não estava vaga, simplesmente o presidente não estava em Brasília. Ele estava fugindo do território, mas ainda estava dentro. Tá certo? Então, pois é, o Congresso se apressou, né? Em segundo lugar, é falso que Goulart governasse por meios democráticos. Num governo democrático, o executivo não reina como um monarca absoluto, mas obedece às leis e cede às decisões do Congresso democraticamente eleito. Porque você insistir, era um presidente democraticamente eleito. Sim, mas o Congresso inteiro também era democraticamente eleito. Então, aí já é dois pesos, duas medidas. Você fica a impressão que houve, de um lado, um presidente democraticamente eleito e, de outro lado, os golpistas militares. Não, não, não, não. Você tinha de um lado o presidente democraticamente eleito e de outro lado o Congresso inteiro também democraticamente eleito. Goulart fez tudo o que podia para fechar o Congresso. Poucos dias antes já tinha enviado um projeto de estado de sítio. Tá certo? Mandou invadir com tropas militares o estado da Guanabara, fortaleza da oposição, e prender o governador Carlos Lacerda, matando-o se resistisse. A operação falhou por um triz, falhou porque houve um congestionamento na Avenida Brasil e os assassinos não conseguiram chegar em tempo ao lugar onde o Lacerda estava. Isso foi confessado depois pelo próprio ministro que tramou a coisa. Quer dizer, o ministro da Guerra, do Goulart, foi a cabeça por trás de tudo isso aí. Não hesitou mesmo em usar contra esse Estado o recurso estalinista da arma da fome, vetando, através do seu cunhado Leonel Brizola, o fornecimento do arroz gaúcho, que era uma das bases da alimentação do povo carioca. Quer dizer, houve um pânico no Rio de Janeiro porque não tinha mais arroz. Como se isso não bastasse, protegeu a intervenção armada de Cuba no território brasileiro, ocultando as provas e enviando-as por baixo do pano a Fidel Castro. É eufemismo dizer que Goulart tramava um golpe de Estado. Muita gente diz: ele estava tramando um golpe de Estado, então nós nos apressamos e demos um golpe. Seu mandato foi uma sucessão de golpes de Estado abortados. Ele não estava tramando, já tinha tentado várias vezes. Terceiro, não houve nenhuma, literalmente nenhuma, participação americana na preparação do golpe. A famosa Operação Brother Sam, tão demonizada pela esquerda, nunca foi nem poderia ter sido nada disso e só adquiriu essa aparência graças a uma vasta campanha de desinformação lançada pela KGB logo após o golpe. Eu já contei esse caso, está no livro do Ladislau Bittmann, né? Conforme confessou o próprio chefe da agência soviética, então lotado no Brasil, Ladislau Bittmann. Nesse ponto, a mendacidade esquerdita chega a ser deslumbrante. Todos os jornais do país, a maldita grande mídia a que o professor Fuser finge se opor, até hoje usam como prova da cumplicidade americana a gravação de uma conversa telefônica na qual o embaixador Lincoln Gordon pedia ao presidente Lyndon Johnson que tomasse alguma providência ante o risco iminente de uma guerra civil no Brasil. Johnson, em resposta, determinou que uma frota americana se deslocasse para o litoral brasileiro. Fica aí provado, na cabeça ou pelo menos na boca dos Fuseres, que os americanos foram, se não os autores, ao menos cúmplices do golpe. Mas, para que essa prova funcione, é necessário escamotear quatro detalhes. 1. A conversa aconteceu no próprio dia 31 de março, quando os tanques do general Mourão Filho já estavam na rua e João Goulart já ia fazendo as malas. Não foi nenhuma participação em planos conspiratórios, mas a reação de emergência ante um fato consumado. Veja, inclusive a resposta do Lyndon Johnson foi literalmente: Ah, está assim? Então precisamos nos preparar para fazer o que for preciso fazer. Quer dizer, no dia 31 de março, estava começando a pensar: vamos nos preparar para fazer o que for preciso fazer. Dois, a frota americana estava destinada a chegar aos portos brasileiros só em 11 de abril. Você imagina, se os americanos tivessem participado da preparação do golpe, estivessem informados da data da eclosão, a frota estaria lá no dia 31 de março ou mesmo na véspera. Se é para chegar só 11 dias depois, quer dizer, a coisa começou a ser tramada no próprio dia 31 de março. Ante a notícia de que não haveria guerra civil nenhuma, retornou aos Estados Unidos sem nunca ter chegado perto das nossas costas. 3. É obrigação constitucional do presidente dos Estados Unidos enviar tropas imediatamente para qualquer lugar do mundo onde uma ameaça de conflito armado põe em risco os cidadãos americanos ali residentes. Se Johnson não cumprisse essa obrigação, estaria sujeito a um impeachment. Vocês viram a discussão que está tendo agora a respeito de Benghazi? Havia um risco ali e não enviaram tropas para o lugar. É? Então, isso quer dizer, o Johnson não precisaria, de maneira alguma, ter participado da trama do golpe para, no dia 31 de março, começar a se preparar para enviar uma frota americana. 4. As tropas enviadas não bastavam nem para ocupar a cidade do Rio de Janeiro, quanto mais para espalhar-se pelos quatro cantos do país onde houvesse resistência pró-Jango e dar a vitória aos golpistas. Você imagina, então, se havia tropas americanas suficientes para mandar desde o Rio de Janeiro até Minas Gerais, né? E pesar decisivamente em favor dos golpistas, como supõe aí o seu Igor Fuser. Quer dizer, a coisa é completamente absurda. Para completar, se não houve intervenção americana, houve sim intervenção soviética e profunda. Se até hoje a esquerda vociferante não conseguiu dar o nome de nenhum agente da CIA então lotado no Brasil, e sem eles, como participar de uma conspiração? Documentos recém-revelados provam com nomes que havia agentes da KGB infiltrados em todos os escalões do governo Goulart. Em 10 minutos, o professor Fuser conseguiu falsificar nada menos que tudo. Não é preciso, no restante do debate, ele mentiu mais ainda. Tá certo? Mas só esses 10 primeiros minutos já mostram do que se trata. Quer dizer, o sujeito, ele primeiro, ele se finge de opositor a um consenso para reforçar esse consenso. Então, evidentemente, isso não é uma tese que ele está defendendo, isso é um papel que ele está desempenhando. Não é a mesma coisa, hein? Porém, o conteúdo da tese só pode ser interpretado em função do papel que o sujeito está desempenhando. Para entender o conteúdo do discurso, é preciso entender a ação na qual ela se insere. Tá certo? Então, desde o começo, a cena já foi montada para ser um negócio teatral. Então, o curioso é que depois de fazer isso, lá para dentro ele chamou, né, o Morgan Stanley de mentiroso. Quer dizer, aí o teatro chega no. Virou teatro do absurdo. Então, o que fazer numa situação desta? Tá certo? Se você não está diante de um interlocutor sério que tem uma tese, tá certo? E com o qual você possa, vamos dizer, terçar armas da lógica para provar uma tese ou desprovar a outra tese, se você está diante, vamos dizer, de um sujeito que está encenando uma situação, a única coisa a fazer é analisar psicologicamente a situação e desmontá-la, tá certo? De modo que as mentiras apareçam como mentiras, tá certo? E, pelo menos, a plateia fique sabendo do que se trata. Porém, além da plateia, existe um alvo que é mais importante nessa situação, que é o próprio interlocutor. Se o sujeito está lá fingindo, então ele está numa posição delicada. Se você puxar o tapete, ele cai. Tá certo? Então, se diante disso você insiste em expor a sua tese e defendê-la logicamente, honestamente, etc., etc., você já entrou dentro do teatro. Você está desempenhando um papel. E você está aceitando, quer dizer, a farsa como se fosse um debate normal, um debate aristotélico, por assim dizer. E com isto, o sujeito já ganhou de alguma maneira. O simples fato de ele conseguir impor essa farsa como se fosse uma atitude respeitável é tudo o que ele quer. Ele não precisa que as pessoas acreditem em tudo o que ele disse. Tá certo? Basta a farsa ter funcionado. Já está bem. Por quê? Porque isto funciona na base do efeito acumulado. Ele não é o único que faz isso. Tem centenas fazendo a mesma coisa. E com isto, vamos dizer, toda esta plêiade de vigaristas se impõe, né, a inúmeras plateias como se fossem representantes qualificados, como se fossem intelectuais de respeito. E é isto o que lhes interessa. Quer dizer, a decisão do debate propriamente dito não é tão importante. O importante é a imposição de papéis, é a imposição da situação. Então, eles não se incomodam nem mesmo de perder um debate, contanto que eles saiam de lá com a sua, vamos dizer, posição social reforçada. Então, o homem aparece lá como professor de relações internacionais. Ele não aparece dizendo assim: eu sou um cabo eleitoral do PT, estou aqui para mentir que nem um doido, tá certo? Para eleger o Lula ou a Dilma. Ele não disse isso. Ele apresenta como professor, como intelectual. Só que ele não se comporta como um intelectual, ele se comporta como um cabo eleitoral, mentindo mais do que um vendedor de geladeira usada. Entendeu? Então, se você aceita a situação, então, de certo modo, ele já ganhou. Já ganhou o máximo que ele pode ganhar nessa situação. Então, como você sabe que a situação de debate foi montada numa base farsesca, então você tem que transferir o enfoque desde a argumentação lógica para a análise psicológica da própria situação. E daí você restaura, vamos dizer, a possibilidade da confrontação de argumentos. Primeiro tem que limpar a situação. Eu dou o exemplo, já dei muitas vezes exemplo do sujeito que vai jogar baralho na sua casa, mas por baixo da mesa ele está passando a mão na perna da sua mulher, tá entendendo? E você fica todo contente que ganhou o jogo de baralho. Tá certo? Eu digo, não adianta o jogo de baralho, você tem que dar um jeito de expulsar aquele camarada. Então, a análise da situação psicológica mostra duas coisas. Ou esse sujeito desconhece totalmente a história de 64 e, portanto, ele não tem autoridade intelectual para discutir o assunto. Ou ele conhece e está fingindo, portanto, ele não tem autoridade moral para discutir o assunto. Então, você tem que limpar o terreno primeiro. Tá certo? E, neste caso, a minha recomendação é o seguinte. Não entre num debate com essa gente para você provar nada. Não vá com uma tese, não tente provar uma tese. Somente desmonte a tese e a posição do adversário. Permaneça no lado crítico-analítico. É muito menos importante você. O que está em discussão ali, de fato, não é o golpe de 64 e o que aconteceu em 64. Isso é só o pretexto. O que está em discussão ali, são duas pessoas, uma das quais personifica um treco chamado esquerda e outra que personifica um treco chamado direita. Tá certo? E tudo o que interessa é impor o representante da esquerda como uma pessoa qualificada, tá certo? Como um intelectual de respeito. É só disso que se trata. É um teatro, realmente. Não é um debate no sentido lógico, científico da coisa, né? Então, a recomendação é a seguinte: não tente provar nada. Só desmantele a máquina de falsificação. Não precisa xingar, não precisa ofender, mas mostre que a situação não é aquela que o sujeito está impingindo. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que seria preciso fazer ali seria esta coisa vamos dizer, do papel falso que ele impôs no começo. Quer dizer, ele se apresenta como se ele estivesse contestando o consenso da mídia, quando ele, na verdade, ele está reforçando, né? Então, por que que o sujeito fez isso? Nenhuma pessoa honesta faz uma coisa dessa, né? Se a minha opinião é a própria opinião dominante, eu não vou denunciar a opinião dominante, evidentemente, né? Então, esta falsificação inicial determina todo o restante do que o sujeito falou durante o debate, tá certo? Então, nesta análise psicológica, você precisa ver o seguinte: qual é o objetivo dela? Desmascarar o sujeito perante a plateia, sim, em parte. Porém, o mais importante é desmascará-lo perante ele mesmo. E fazer aquilo que Lenin dizia: fazer o adversário perder a vontade de lutar. Porque quando o farsante é desmascarado, ele entra em depressão imediatamente, né? E aí ele perde o gosto pela coisa. E se você fizer isso, você desativa um cara desse durante anos. E como esse pessoal está em toda parte, ocupam todas as posições, então retirar um deles, tirar um deles da tomada é muito importante. Então o objetivo psicológico é esse, você vai lá para deixar o sujeito deprimido. Não para provar esta ou aquela tese, mesmo porque, nas condições em que o debate se travou, era impossível provar qualquer tese. No máximo, você poderia dizer que um dos lados teve argumentos melhores, mas isso não é prova. Você não vai persuadir ninguém, vamos dizer, de uma realidade histórica de 40 anos atrás, num debate de uma hora. Isso é impossível. Precisaria, na verdade, muitos e muitos livros para isso. No caso, os livros estão todos a favor dele, quer dizer, ele está defendendo uma opinião que já é majoritária, que já está disseminada em toda. Não é que ela é majoritária, ela é realmente única. Praticamente só agora está aparecendo uma ou outra pessoa que diz que não foi bem assim. Sobretudo, vamos dizer, o pessoal militar, o pessoal direitista e pró-64, o pessoal a favor do regime, o defende muito mal, porque tenta defendê-lo como uma totalidade, o que é impossível. Tá certo? Então, por exemplo, tem que enaltecer a obra dos regimes militares, tá certo? E tem que negar o óbvio, quer dizer, que houve tortura, houve assassinato, não, não dá para fazer tudo isso aí. Então, quando você entra no debate, você já está rotulado como se você fosse um general de 64. Você está defendendo o indefensável, você está defendendo o fascismo, a repressão, etc, etc. E o outro lado está defendendo a democracia, né, os direitos humanos, etc, etc. Então você tem que desfazer todo esta máquina antes de entrar no mérito da questão. Você vê, em qualquer tribunal, um juiz, antes de discutir o mérito da questão, ele examina as preliminares, quer dizer, se a coisa foi apresentada de uma maneira correta, decente, se não há uma falsificação inicial, se não há um erro de jurisdição, ou coisa assim. Você tem que fazer a mesma. Em qualquer debate, você tem que fazer isso. Quer dizer, discutir primeiro a própria condição do debate. Isto é básico. Senão você entra dentro de um teatrinho onde toda a vantagem está a favor do mentiroso. E se você aceita a farsa, não importa o que você diga depois, já está tudo falsificado. Na verdade, ali o Morgenstern não estava discutindo com o professor de Relações Internacionais, estava discutindo com um cabo eleitoral muito vagabundo, um farsante assim, rasteiro. Entendeu? E era mais importante desmantelar esta máquina do que provar alguma coisa a favor do golpe 64. Né? Mesmo porque a confusão que se estabelece aí vem de muito longe. Por exemplo, quando esse pessoal diz: ah, os americanos, eles participaram do planejamento do golpe, etc, etc. Bom, que não participaram já está mais do que provado. Vocês começaram a se preparar no dia 31 de março porque não tinham participado. Na melhor das hipóteses, eles estavam informados de que alguma coisa iria acontecer, como disse o próprio Lincoln Gordon. Mas daí o pessoal levanta aqui: não, mas eles tinham dinheiro do IBADE, que os americanos davam dinheiro para o IBADE para eleger candidatos de oposição, etc, etc. E usam, e veja, aí é o confusionismo mais perverso que você pode imaginar, porque a ideia é dar uma impressão má do governo americano, da participação do governo americano no caso, tá certo? Então, aí vale tudo. Então, o fato de que o governo tivesse dado dinheiro, a CIA tivesse dado dinheiro para certos candidatos, que parece que deu mesmo, é usado como prova de que participou do golpe. É? Ora, mas é incrível. Se você pretende dar um golpe militar, para que que você está participando da luta eleitoral? Para que que você vai jogar dinheiro fora, alimentando candidatos, alimentando uma luta eleitoral democrática, e se você vai dar um golpe militar no dia seguinte? Então, a prova que eles usam prova exatamente o contrário. Que os americanos estavam dando um reforço para certos candidatos dentro do processo eleitoral normal. Eu não sei se na época a legislação proibia contribuições de campanha estrangeiras. Mas hoje, contribuição de campanha estrangeira é uma banalidade em tudo quanto é lugar. Tá certo? Portanto, não tem nada de inerentemente imoral na coisa. Mas a prova de que os americanos estavam apostando na oposição, né, parlamentar e não num golpe de Estado, é usado como prova de que eles participaram do golpe de Estado. Assim como o fato de o Lincoln Gordon conversar com o Lyndon Johnson no próprio dia 31 de março e o presidente dizer que precisamos nos preparar, é usado como prova de que já estavam se preparando antes. Quer dizer, tudo isso é evidentemente um absurdo e feito na base, vamos dizer, da prova por impregnação. Que se o sujeito está suspeito de ter feito uma coisa ruim aqui, é prova de que ele fez a outra coisa ruim ali. Tá certo? Então, é um procedimento evidentemente difamatório, e só isso, não é nada mais do que isso. Além do mais, o fator KGB é completamente escondido. Quer dizer, se o próprio homem da KGB confessou, não fui eu que inventei isso aí, não foi bem o Ladislau Bittan, foram os assessores dele. Nós que inventamos essa história da participação americana, isto tem que entrar no centro da discussão. Por quê? O próprio pessoal da esquerda diz que o golpe de 64 foi um episódio da Guerra Fria. Eu digo, bom, mas guerras supõem pelo menos dois lados. A guerra entre quem e quem? Entre os Estados Unidos e o Brasil? Ou é entre os Estados Unidos e a União Soviética? Então, como é que um dos personagens desaparece? Dando a impressão de que a Guerra Fria se travava entre uma grande potência e dois ou três patriotas desarmados na América Latina. Isso é absolutamente grotesco, é totalmente. Está falsificando tudo. Então, isso quer dizer que o teatrinho montado naquela circunstância serve para dar respaldo. Há muitas outras falsificações que já estão impregnadas, por assim dizer, na mente popular. Então, desmontar o teatrinho é mais importante do que argumentar positivamente. Mesmo porque a regra mais elementar em filosofia é o seguinte: você não pode impor uma tese diretamente. Uma tese, em primeiro lugar, supõe que você afaste a tese contrária. Então, isso quer dizer que a parte crítica analítica tem de preceder a parte positiva e probatória, senão não adianta nada. Então, eu sugiro que, quando desafiado para esse tipo de debate, vocês, em primeiro lugar, imponham o debate por escrito. Isto aí já facilita tudo, porque documenta o que o sujeito disse e afasta. Vamos dizer, a possibilidade do senhor levar vantagem na mise en scène, tá certo? Na qual eles são especialistas e vocês são principiantes, afasta inumeráveis confusões verbais e, de certo modo, força o indivíduo a assumir o seu verdadeiro papel. Vocês devem se lembrar que no meu debate com o professor Duguin, a primeira coisa que eu fiz foi analisar a situação de debate. Diz, ó, isto não é um debate proporcional, tá certo? Mas é o debate entre uma pessoa, um cidadão isolado, que entra com a sua opinião, e o representante de uma grande potência. Isso não é a mesma coisa, né? Vamos supor, qual é a função do Dugin no esquema russo? Ele é o equivalente do que era o Henry Kissinger. É? O que era o Henry Kissinger para o governo americano é o Dugin para o governo russo, tá certo? Então, você imagina se houvesse um debate entre Henry Kissinger e, sei lá, o Arnaldo Jabor. A situação era mais ou menos essa. Então tem que primeiro esclarecer isso aí. Quer dizer, aqui tem um indivíduo que está dizendo o que ele pensa. Do outro lado tem um indivíduo que está dizendo aquilo que interessa, vamos dizer, à estratégia político-militar russa. Então não é a mesma coisa. Não estão desempenhando o mesmo papel. Não são assim dois acadêmicos discutindo uma teoria científica. Então, a situação de debate é mais importante do que, e precede, na verdade, o conteúdo do debate. Essa situação pode haver um desnível, como no caso do Dugin, e pode haver uma falsificação efetiva, como no caso do Fuser. No caso do Dugin, não havia falsificação alguma, quer dizer, ele assume aquilo que ele é. Eu quis apenas mostrar, vamos dizer, o desnível, né? Então, fica aí essas recomendações. E, segundo, não caiam na ilusão de achar que com participação em debates ou com blogs, tal, vocês exercerão uma influência efetiva. Tá certo? Tudo isto depende de você se escorar num muro de livros. Você tem que publicar livros primeiro. Isto é muito importante. Aqueles que não estão prontos para escrever os livros, esperem, nós não estamos com pressa. Vamos dizer, o nosso projeto de sanear o ambiente intelectual brasileiro é para 20 ou 30 anos pela frente e nós vamos ter muito trabalho ainda, tá? Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Antes de responder as perguntas, eu quero fazer umas outras observações na segunda parte, tá? Então vamos lá. Aqui tem várias perguntas. Mas antes eu queria fazer umas observações sobre uma moça que me enviou uma pergunta dramática. A pergunta é assim: em quem acreditar? Eu entendo perfeitamente o drama, a pessoa que está acabando de desembarcar no mundo e ouve milhões de discursos desencontrados. É normal que ela tenha essa dúvida. Então. Tem várias regras a seguir. A primeira é a seguinte: não tenha pressa de acreditar e nem de duvidar de coisa nenhuma. Você ficar, vamos dizer, num estado de pergunta, num estado de dúvida. Dúvida não quer dizer negação, hein? Em primeiro lugar, não, duvidar não é contestar. Ficar num estado de dúvida por muito tempo é muito bom para você, né? Desde que você entenda que é possível você vencer pelo menos algumas dessas dúvidas, né? Em segundo lugar, eu recomendo que leia a minha apostila Inteligência, Verdade e Certeza para você tomar consciência de que existem quatro níveis de credibilidade, quatro gradações diferentes do acreditar. Quer dizer, a primeira é acreditar que uma coisa é uma possibilidade, a segunda é acreditar que é verossímil, que parece verdade, a terceira é acreditar que uma coisa é razoável e a quarta é acreditar que uma coisa é realmente certa, verdadeira. Inegável. E ali eu explico que se a pessoa não sabe graduar as suas próprias opiniões segundo essas quatro níveis, então ela não sabe absolutamente nada. Quer dizer, se eu não sei que algo, se algo que eu penso é meramente possível, verossímil, provável ou certo, então eu não sei nada a respeito. Então, desenvolver esta prática de você graduar as suas próprias crenças de acordo com esses quatro níveis. Se você souber fazer isso com as suas próprias opiniões, você saberá fazer com a dos outros mais tarde. Desses quatro, o mais importante é o primeiro, quer dizer, é o mundo da possibilidade. Todas as dúvidas se recordam dentro do possível. Aquilo que é impossível você afasta desde logo e não se preocupa, né? Algumas pessoas têm um senso mais apurado do possível, outras não. E a maneira correta de você, a maneira mais adequada de você ampliar e organizar a sua imaginação é através da leitura de obras de ficção. A ficção não lhe propõe nenhuma tese, nenhuma verdade, apenas explora uma possibilidade da vida humana. Então, muitas coisas nos parecem inverossímeis ou absurdas simplesmente porque não combinam com aquilo que a nossa imaginação está acostumada, e isso é um erro muito frequente. Mas a leitura de muitas obras de ficção vai ampliar a sua visão do possível e tornar, vamos dizer, mais fácil você passar daí para o verossímil, para o razoável e para o certo. Eu acho que esses dois conselhos, se você os seguir, com o tempo indicarão para você, vamos dizer, o que é acreditável e o que não é. Mas sem esta prática fica realmente muito difícil. O ensino secundário deveria dar essas práticas, deveria ensinar as pessoas a primeiro, graduar as suas convicções de acordo com esses quatro graus, e segundo, a ampliar a sua visão do possível pela leitura de obras de ficção, mas infelizmente não tem feito nada disso. Para escolher as obras de ficção, você escolha sobretudo aquelas que são clássicas, aquelas que estão já. Vamos dizer, consolidadas, tem a sua fama consolidada há séculos ou milênios. Nunca vai lhe fazer mal algum você ler a Ilíada e a Odisseia, você ler Dante, você ler Shakespeare, não vai lhe fazer mal nenhum. Sobretudo se a sua dúvida é na área da política, ler Shakespeare inteiro já vai esclarecer muita coisa para você, porque você vai entender ali as motivações humanas que estão envolvidas na política de uma maneira que não se define pelas pautas ideológicas presentes, tudo isso pode ajudar muito. Bom, então agora aqui vamos a algumas perguntas. Liv, eu não sei se é LJV Araújo? É LJV Araújo. Pergunta: há possibilidade do professor Olavo falar alguma ocasião sobre os documentos de Santa Fé? Sim, são documentos importantes sobre a penetração comunista no continente, mas eu não os examinei suficientemente, pretendo fazer isso algum dia, e quando fizer, eu vou comentar aqui, se for possível. William Souza pergunta: o senhor pode indicar alguma leitura honesta sobre a ditadura militar no Brasil? Bom, o historiador Marco Antônio Villa publicou esse livro Ditadura Brasileira, que me parece bastante honesto, embora não seja muito completo. Mas eu sugeriria, antes de tudo, que você lesse o longo depoimento prestado pelo Carlos Lacerda ao Jornal da Tarde. Foi publicado pela editora Nova Fronteira com o título Carlos Lacerda Depoimento. É um livro grosso e ali você fica sabendo um monte de coisas realmente importantes do que sucedeu em 64, do ponto de vista de alguém que, num primeiro momento, apoiou e depois se tornou um dos grandes adversários do regime militar. Ricardo Gasparini, sou aluno há pouco tempo do curso e gostaria de fazer duas perguntas. Em primeiro lugar, gostaria de pedir ao senhor indicações de leitura sobre filosofia da educação. Bom, eu sugiro, antes de tudo, que você leia a História da Educação do Rui Afonso da Costa Nunes, que é a melhor história da educação que eu já li, que foi produzido no Brasil, e é um livro que, infelizmente, não tem o destaque que merece, embora ainda seja usado em curso universitário. Rui Afonso, com dois Fs, da Costa Nunes, História da Educação. Partiu do Henri René Maru, tinha escrito História da Educação na Antiguidade, daí o Maru morreu e o Rui Afonso decidiu continuar a coisa até o fim. É realmente uma obra-prima. Em segundo lugar, eu recomendo para você os livros do Gilbert Hyget, Higet, Higget, The Art of Teaching, sobretudo The Art of Teaching, é um livro muito, muito importante e também. Man's Unconquerable Mind, A Mente Inconquistável do Homem. Esses dois livros são muito importantes para isto. E depois gostaria de saber se conhece o filósofo Armindo Moreira, que escreveu o livro Professor Não é Educador. Ele está lendo seus livros e gostaria de enviar alguns também. Teria como enviar, pode me passar o endereço depois? Bom, eu passo até já, porque assim quem precisar mandar alguma coisa, manda para aqui. P.O. Box, quer dizer, Caixa Postal, P.O. Post Office Box, 71327. Daí embaixo você põe 2000 Starling Drive, Starling, Starling Drive, Drive. A cidade é Henrico, Henrico, vírgula, VA, quer dizer, Virgínia, 23229. Alexandre Carlos pergunta: o senhor poderia indicar alguns livros sobre satanismo e seitas satânicas? Bom, eu acho que existem muitos livros sobre isso, mas em primeiríssimo lugar você tem que se informar direitinho sobre quem é esta pessoa, o capeta, e eu acho que a melhor maneira é você ler os livros do padre Gabriele Amorth, Amorth. Eu li o livro na tradução francesa, Un exorciste vous parle, um exorcista vos fala. E eu não sei o título que foi publicado em português, aliás, pela Vida Editorial, vocês sabem o título? Pela Eclésia, foi publicado pela Eclésia. Gabriele, com dois L's, a morte. E em segundo lugar, bom, acho que E, em segundo lugar, o livro do padre Malachi Martin, Hostage to the Devil. É a história de cinco exorcismos realizados aqui nos Estados Unidos. Então, na hora que você tiver mais clara a noção do que é o demônio, aí você pode começar a estudar seitas satânicas, mas não antes, né? Aqui, o Murilo Veras me manda um longo projeto aqui. Eu achei maravilhoso toda a sua ideia, mas eu não vou ler aqui porque é muito comprido. Se você conseguisse resumir tudo isso em cinco linhas, eu ficaria muito grato, mas está muito boa essa sua ideia. Esse é o que eu posso dizer por enquanto. O Marco Rossi diz: Professor, o senhor concordaria que o Flávio ganhou o debate, certo? Porém, ele não humilhou o adversário. Como disse um crítico, ele ganhou por pontos. É, mas é o tal negócio. Você ganhar, a superioridade intelectual do Flávio Morgenstern ficou patente, tá certo? E eu creio que ele convenceu a parte honesta da plateia. Mas note bem, o objetivo de um confronto desse tipo não é você provar uma tese, mesmo porque esse 51% já concordaria com o Flávio Morgenstern antes. Tá certo? Então é a mesma coisa que dizer que ele converteu os fiéis. Né? Ele mesmo disse que ali na plateia havia pessoas bem informadas e que sabiam que ele estava dizendo a verdade. Sem dúvida, desse ponto de vista, é claro que ele tem razão. Porém, você ganhar por ponto de um adversário que você deveria nocautear aos 2 minutos do primeiro round, né, eu acho que é conceder muito terreno. Tá certo? O homem era realmente um farsante, ele tinha que ser desmascarado não ante a plateia, mas ante os seus próprios olhos. Isso é importante. Quem tem que dizer que você ganhou não é a plateia, não é você mesmo, é o adversário. Ele tem que sair de lá de cabeça baixa e disposto a ficar quieto por muitos anos à frente. Este é que é o único objetivo desses confrontos: remover essas pessoas do cenário intelectual, onde elas não têm o direito de estar de maneira alguma. Quer dizer, a academia, a universidade não é lugar para cabo eleitoral, tá certo? Não é lugar para gente petista, nem para gente de coisa nenhuma, é lugar de gente séria. Agora, ele mesmo, na segunda parte do debate, ele posou de acadêmico. Eu estou acostumado com o debate acadêmico, não com essas mentirinhas. Quer dizer, aí a farsa chegou no máximo, né? Então, quer dizer, o problema não é o conteúdo do que foi dito. O conteúdo que ele disse é tudo mentira, mas a mentira está sustentada, vamos dizer, na farsa inicial. Em geral, essas pessoas fazem isso, elas já chegam e já assumem, né, uma posição falsa nos primeiros minutos. Já desempenha um papel falso. E se você não limpa essa situação, então aí não há debate mesmo. Né? Isso você tem que restaurar a verdade da situação de debate. Tá certo? Então, por exemplo, quando eu estava discutindo lá com a Laura Café, né, eu fiz a questão de dizer, primeiro, eu estou discutindo aqui com um amador, com uma pessoa que nunca estudou o assunto. Então, isso é importante isso aí. Mas se eu fosse discutir marxismo, por exemplo, com o Carlos Nels Coutinho, eu não posso negar que ele estudou marxismo durante 30 anos, que ele sabe alguma coisa a respeito de marxismo. Ou com o Jacob Grönander, tá certo? Por exemplo, eu não poderia discutir a escravidão no Brasil com o Jacob Grönander sem reconhecer que ele estudou o assunto, que ele conhece profundamente e que é um autor de um grande livro a respeito. Então, isso é diferente. Agora, quando chega lá um sujeito que está apenas enganando a molecada com um verniz de conhecimento, nós temos que nivelar isso logo de cara. Tá certo? Não se trata de ofender o cara, de insultar. Quer dizer, você dizer que o indivíduo não estudou o assunto não é ofendê-lo absolutamente. Ofensivo é o sujeito sem conhecimento se apresentar num debate confiado na sua posição social, não é isso? Ou quando tive aquele confronto com o João Pedro Stedile, ele estava lá falando como se fosse em nome de uma massa de perseguidos, permanentemente ameaçados pelos malvados fazendeiros, quando na verdade o próprio livro dele, A Questão Agrária no Brasil, provava que a violência no campo é mínima se comparado com a de qualquer cidade no Brasil. Você somar o campo brasileiro inteiro, não dá para concorrer com a cidade de Sorocaba ou São Tomé das Letras, tá entendendo? Então é uma posição falsa, não é apenas o conteúdo que é mentiroso. Quer dizer, ele está se apresentando com um papel que não é o dele. Então vamos parar de palhaçada, vamos conversar sério aqui, né? Fernando Xavier pergunta: numa aula o senhor disse que o Hegel não era muito honesto intelectualmente e que ele deu uma ajeitada maçônica nas suas ideias. Procurei sobre isso, mas não encontrei o que aconteceu com relação a isso. Você poderia me ajudar a entender o que aconteceu? Preciso de fontes ou da sua explicação. A fonte é uma só. É um livro excelente. O autor chama-se Jacques Dont, Dhondt. O livro chama-se Hegel Secret. Hegel Secret. Secreto. Esta é a única fonte que existe, que eu encontrei pelo menos, mas está tudo lá. Marcos Rezende pergunta: por exemplo, eu admiro fulano e quero ser como ele. Isso é válido no exercício do necrológio, se mexer alguém que já existe? É claro que é. Quer dizer, 99% das qualidades que nós procuramos desenvolver, nós já as vimos em alguém. se não é alguém que você conheceu, pelo menos alguém que você já leu, né? Se você imaginar há quantos séculos o pessoal está lendo a imitação de Cristo sem nunca ter visto Jesus Cristo em carne e osso, né? É a coisa mais normal do mundo. Só no Brasil que isso é proibido, né? No Brasil você só pode ser sempre superior a todo mundo, né? E não só admirar pessoas com reservas, né? Chega aquele garoto de 18 anos e diz assim, pois, ah, esse tal de Olavo até que é um rapaz de talento, né? Bate nas minhas costas, né? Então, no Brasil o pessoal faz assim, mas é tudo coisa de doente. Olha aqui, esse aqui eu vou até ler porque é boa notícia. Quesidones Felipe. Conheço o trabalho do senhor faz algum tempo, mas só iniciei seu curso online no momento em que ingressei no curso de graduação em filosofia da Faculdade de Ciências e Letras da USP. Graças ao senhor, ingressei na USP já sabendo o que deveria esperar daquele lugar. O senhor estava certo. Dentro da Faculdade de Ciências Humanas, na USP, a carga ideológica que requer dos alunos é algo esmagador. Tudo, absolutamente tudo naquele lugar, arrasta os alunos recém-chegados e pouco instruídos a adotar como verdades absolutas os cacoetes mentais esquerdistas e revolucionários que o senhor expõe, cuja falsidade o senhor expõe com clareza. Tendo, inclusive, no início do curso, não uma visão das bases da filosofia dos antigos, mas saltando logo para Descartes e Kant, vendo de forma só informativa alguma coisa dos medievais, tendo como objetivo aparente mostrar que Kant conseguiu deixá-los para trás terminantemente. E sem falar de um curso inteiro dedicado ao estudo de Georges Bataille, Michel Foucault e Judith Butler, colocado como matéria obrigatória sob o nome de Introdução à Filosofia 1 e oferecido nesse semestre pelo futuro candidato a governador do estado de São Paulo, Dr. Vladimir Safatle, comentando que antes dele esse curso era oferecido logo de início pela Marlene Chaui. Nessa bagunça, acreditei firmemente que ficaria só em meio à escuridão, mas não foi isso que aconteceu. Dentro da USP encontrei pessoas, e não eram poucas, que conheciam e admiravam sinceramente o senhor e o seu trabalho. Essas pessoas, porém, temerosas pelos problemas que poderiam criar para si mesmas ao admitir essa admiração, ficam em silêncio, só comentando a seu respeito com o nome de Luiz Pimentel. Uai, é sacanagem, que eu fico parecendo parente do Hélio Pimentel, pô, aí não vai dar. É? Então, né, faz logo que nem o Rodrigo Constantino, chama o Otávio de Ramalho. Isso me surpreendeu. Alunos da USP, inclusive de esquerda, admitem estudos trabalhos feitos pelo senhor às escondidas. Como, por exemplo, vi por acaso um aluno estudando trabalho a respeito da Heurística de Schopenhauer. Dentro de tudo que apresentei, quadro curto do que tenho experimentado nesse primeiro semestre de graduação, gostaria de perguntar: o que o senhor considera bom ser feito nesse quadro? Reunir essas pessoas em grupos de estudo? Sim, certamente. Quer dizer, a união faz a força. Quer dizer, se você se sente absolutamente sozinho no ambiente, um homem sozinho não pode nada. Então, a primeira coisa, sozinho, só se você for capaz de abrir caminho com os cotovelos, né? Derrubando todo mundo em volta. Mas, se você fizer isso um dia, no dia seguinte você não está sozinho mais, né? Então, audaces fortuna iuvat, quer dizer, a fortuna favorece, a sorte favorece os audazes. Mas, com um gesto de audácia, você já conquista adeptos na mesma hora. Seria esse o momento para começar a primeira fase da criação do movimento, através do estudo, da discussão dos problemas? Sem sombra de dúvida, né? Se sim, por quais autores começar? Fala, bom, eu recomendaria mais, na verdade, um estudo aprofundado do próprio marxismo, para o qual eu já dei toda a bibliografia essencial num artigo que chama, agora esqueci o nome do raio do artigo. Eita. Estudar antes de falar. Não é isso? Aqui, Gelsimar Júnior pergunta quase a mesma coisa. Se eu poderia falar sobre a maneira do aluno proceder dentro do ambiente universitário, precisamente no que diz respeito ao professor que segue a cartilha marxista. Bom, então, em primeiro lugar, sugiro que você estude mais marxismo do que ele, tá certo? E quando o camarada começar a falar Marx disse isso, Marx disse aquilo, você faz que nem o Woody Allen no filme, né? Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, que estão discutindo Marshall McLuhan e ele puxa o McLuhan da fila do cinema e diz: explica para esse cara que não foi isso que você disse. Tá certo? Isso aí é muito bom você fazer, porque, veja, marxismo no Brasil, que eu saiba, só quem leu O Capital foi um pessoal da USP que se reuniram num grupo de 7 pessoas e leram em grupo. Hein? Agora, no exterior você encontra milhões de pessoas que sabem o capital de cor. Se você pega esse geógrafo David Harvey, ele sabe cada linha do capital. O Antônio Negri sabe o capital de cor também. Mas no Brasil você não vai encontrar marxistas sérios. Eu acho que o último marxista sério que teve foi o Jacó Guarende. Não sei se o Jacó Guarende já morreu ou está com 173 anos. Não é isso? Mas era um homem que eu tinha o maior respeito por ele, né? Você recomenda que, junto com a literatura marxista, eles também façam um contraponto, pegando o Minto, tá? E aquele Hegel, certo? Sim, claro. Voltando aqui, né, à pergunta do Quesidones Felipe, né, eu acho que o melhor antídoto contra esse negócio marxista ainda é o Erich Wögerin, né, porque ele te leva a compreender o que está realmente em jogo no marxismo e nas ideologias revolucionárias em geral. Se bem que ele não tenha feito a teoria geral da revolução, eu fiz a minha e o pessoal do Erich Wögerlin Institute acha que aquilo encaixa ali na construção do Erich Wögerlin como um pilar que sustenta o edifício até melhor, tanto a teoria do marxismo quanto a teoria do milagre. Há vários pontos também da filosofia do Erich Wögerlin que são incompletos, né? O Erich Wögerlin dificilmente terminou algum livro. O Pop Order and History, ele parou na metade. A História das Ideias Políticas, ele parou na metade. Mas isso acontece na vida de um pesquisador que considera mais importante descobrir a verdade do que terminar os livros. Mas, sobretudo, a nova ciência da política é indispensável para que você leia tudo isso. Mas, olha, 2.000 páginas de marxismo e as 200 páginas da nova ciência da política já se compensa. Você botar na balança já dá pelo menos um equilíbrio. O livro do von Mises sobre socialismo, se ainda resta alguma dúvida a respeito, é um livro muito importante, que ele demonstra, mas é para encerrar o assunto logo de cara, ele demonstra a impossibilidade matemática de uma economia estatizada. Isso aí não é para discutir mais. Isso aí nem marxista discute mais, porque você sabe que quando os russos invadiram a Alemanha, o Instituto Mises ficou na parte oriental, portanto, dominado pelos comunistas. Eles pegaram todos os papéis, levaram para Moscou, começaram a ler e ficaram aterrorizados. Falaram: raios, não é que o cara tem razão, agora o que é que nós vamos fazer? Então começaram a maquiar o socialismo, inventar fórmulas intermediárias como essa adotada na China e adotada no Brasil também. Bom, eu acho que então por hoje vamos. Aqui, Diego San. Professor, estou traduzindo e tomando nota da obra A Selection from Scrutiny, da coleção do Frank Raymond Leaves, de 2 volumes. Bem no começo da obra, entrei no estudo de Alfred Cort Haddon e antropologia. O livro é tão rico que é difícil traduzir e ler mais do que 5 páginas por dia. Você tem razão, isto aqui é uma maravilha. Quer dizer, essa coletânea feita da revista que o livro dirigia, quer dizer, tem artigos dele, da mulher dele, de uma pleia de gênios da crítica literária, de fato é uma coisa incrível. Ele pergunta se me indicado uma enciclopédia para ler junto com a obra. Recomendar seria a britânica? Bom, eu não sei. Agora, uma enciclopédia eu não sei. Eu gosto muito da Enciclopédia Universalis francesa, eu gosto mais dela do que da britânica, mas ela é uma enciclopédia mais por assuntos, e não assim por verbetes separados. Mas, de qualquer modo, eu sugiro que você use como referência este livro, A Dictionary of Literary Terms, de J.A. Cuddon, Cuddon. Eu acho que disto você vai realmente precisar. Enciclopédia, escolha qualquer uma. Eu recomendo a Universalis, mas não precisa ser ela. Né? Mas olha, só o fato de você estar dedicando seu tempo a este livro vai lhe fazer um bem pelo resto da sua vida. Né? Muito bem, então eu acho que por hoje vamos encerrar por aqui. De qualquer modo, eu parabenizo o Flávio Morgenstern pelo seu desempenho, que foi em si mesmo foi muito bom, tá certo? Quer dizer, o problema é que ele estava com o adversário errado. Ele estava se dirigindo seriamente. É uma pessoa que não é séria absolutamente. É uma pena, porque eu conheci o pai desse seu Igor Fuser, o Fausto Fuser, que era um intelectual muito sério. Né? Mas era um intelectual dos anos 60, era uma coisa diferente. Diz que o Fausto Fuser está vivo ainda, graças a Deus. Eu nem sei se ele se lembrará de mim, mas eu tenho uma boa lembrança dele. Então, até a semana que vem, muito obrigado.